Foz, 142, 34, na posição 1, no posto 7, na posição 1. 234 Azul, autorizado no 01, o espécimen Mansion Taxi. Autorizado para o seu deslocamento no ataque, 42, 3. Puro 922, desça para 2000, autorizado DLS Xinês, com o localizador. Ó, 922, foi de peça, botará no localizador. Até o ponto de espera no zero, lá, 2.895, ajustado 1.016, bom voo. 755-5-4, controle. Escuta, 755-5-4. Serviço nada terminado, 60 milhas de Salvador. Chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Controle Aracaju 203, a 755-5-4. Muito obrigado, seu bom dia, bom trabalho. Azul 4234, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, ventura 0 graus, 119. Um 4234, decolada 53, chame o controle 1208. 208, o azul 9, desculpa, azul 4234, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4234, na saída Puca. 4234, bom dia, sube e mantenha 370, saída Puca. 370, na saída Puca, o azul 4234. Passaria do 980, 9, vai passar nível 140, chama o centro em 1288, altera 260. Centro 1288, 1260, passei 9280, 09. O 1922 estabilizando no ILS. Ok, complete final ILS, chama a torre 11895, gol 922. Em 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 1922. Gol 1922, bom dia. Continua aproximação, ajuste no 06, repete o baixo trabalho. 922, reportado. Só um minuto, Guarulhos, 320, já aprovado para Dael, então. Dael. No 922, no solo 59, livre à direita, solo no 21, no cima 9. 545-2685, azul 4234, obrigado, bom dia. Bom dia. 9, cópia. Gol 1922. Sol 1-2-1-9. Rota com foco plano, bridge, pisolona 6, bravo até o Zulu. Decola no zero com curva pela direita, no perfil da Adael, Leida, pós Leida, voa bridge, anteceptero via. A pisolona 6. 5-4-5-1 no transponder, controle em 20.8. Bem-vindo, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para o 6, 9-2. bom dia, é o Azul, Alfa Yankee Mike. Yankee Mike pro Rio. Bom dia, senhor. Está estacionado no Pátio 3, precisa de autorização de reboque. Até o pátio principal, posição 3, em Saero C. Ok, está no Pátio 3 e vai até que portão no Pátio Principal? Portão número 3, senhor. Pode iniciar no Pátio 3 e reporte para ingressar no Pátio Principal, Alfa Yankee Mike. Reportará dentro do Pátio Principal, obrigado. Motor 6302, livre da restrição de 5000 em Itaque. Positivo, livre de restrição de altitude e de velocidade. 6302, prosseguindo para 2000 pés, após estar por rua Duna e LSX foi autorizado. Reporte no localizador. Ok, 6302, obrigado. O 605, prossiga na chegada Bonf, desça para 4000 pés, o altímetro 1016. Escuta, prossiga. Obrigado, puxe acionando o novo champanhe. Gente, então chame quando for pro puxe. Salvador, o Azul para a do Pátio Principal, Alfa Yankee Mike. autorizado a ingressar até o portão 3, autorizado a agilizar na medida possível, walk and climb. Autorizado, sim. Localizador, pista vista, Oceano Aero 63, zona leste. Linha 312, completa ele, é 6, chamando torre 198, decimal 95. Positivo, 1895, obrigado, bom dia. Do Bush 379, Shimtax. Oi, Salvador, bom dia. O Xené 6312 passando o externo, pista 1-0, baixar travado. Xené 6312, bom dia. Utilizando o pouso, pista 1-0, vento 0-0 graus, 1-0. Ok, Libi Pouso, poderia confirmar o vento, por gentileza? Vento 0-0 graus, 1-2-9. Xené 6312. 1-2-0, 1-0, 1-0? Salvador, o azul é o verde Mike, temos de reboque, graças e bom dia. Gente, bom dia.